para sempre seja louvado. Vamos juntos? Nesta sexta-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração, Senhor. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir. O texto de hoje, João 10, 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Eu vos mostrei muitas obras, obras boas da parte do Pai. Por qual delas quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus? Jesus respondeu: Por que acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo? Só porque disse: Eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu faço, menos que não quereis crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez, procuraram prendê-lo. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João batizava. E muitos foram e lhe diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito desse homem é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o texto de hoje nos coloca uma realidade muito forte, onde Jesus tem diante dele uma multidão com pedras nas mãos. Você tem que entender o contexto em que isso acontece. As obras de Jesus eram bem aceitas. O que está sendo colocado em jogo é a messianidade. Ele, como Messias, está sendo questionado. E a partir de hoje, amanhã, quando você for à bênção de Ramos, ou domingo, segunda, na Semana Santa, você vai ver que o ponto central de toda acusação é não o aceitarem como Deus. Portanto, aqui está o fundamento da nossa fé. Tudo pode desmoronar, todas as crenças, todas as verdades, mas algo é intocável para nós cristãos: Jesus é Deus. Senhor, Filho do homem, Filho de Deus, o Messias, o ungido, ajude-nos a compreender esta verdade. Faze teu querer em mim, Senhor, como Jesus. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Se quiseres teu poder manifestar, ao teu toque tudo em mim se mudará. cegamente me confio ao teu socorro, pois somente... E eu estou vendo sua bênção, Padre Reginaldo. Venho pedir para meus filhos, César, Vinícius, Lucas, filhos abençoados por Deus. E continua, Valdomiro Aparecido Pulito, de Maringá. Para que eu viva mais conforme o teu amor. Tem piedade deste servo imperfeito. Tem piedade deste servo imperfeito. Deixa teu coração bater forte em meu peito. Bater forte em meu peito. Vem, Senhor, nessa sexta-feira. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Quero deixar o testemunho do meu genro, Enes Vieira da Silva, que estava em coma o ano passado. Padre Reginaldo, estou fazendo essa novena da cruz que já está fazendo um ano. Ele estava em coma e os médicos não garantiam. Foi para Curitiba. Durante que o avião saiu 40 minutos, eu fiquei ajoelhada rezando ao Sagrado Coração de Jesus. E coloquei ao Sagrado Coração de Jesus. Quando chegou aí, minha filha foi à igreja e você ajudou a colocar também no coração de Jesus e orou por eles. E colocou no Sagrado Coração de Jesus. E nós confiamos. Todas as pessoas que pediram oração, Jesus, a Jesus que está na cruz crucificado, nós pedimos, Jesus. O teu poder é tão grande que tu vai ressuscitar ele. No dia da Páscoa não queremos festa, queremos que ele ressuscita. 3 dias antes da Páscoa, ele acordou na UTI. E pela graça de Deus, ele está curado. Hoje ele veio do hospital de novo de Curitiba e está bem de saúde, está trabalhando, Padre. Graças a Deus, a tua oração e a nossa. Obrigado, Jesus, por esta graça recebida. Padre, meu nome é Luísa Giroldo, de Bragantina, município de Assis Chateaubriand. Pela Vale Verde, ouvimos teus programas todos os dias. Obrigado por o Senhor existir, que Deus nos abençoa. Amém. Amém. Deus abençoe você também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.